Oh, é o crime, é o crime, é o crime. DBS, a quadrilha é nós. Veloso, vem, não. Já não sei cadê os ladrão. É, Cris, canto Fegeni, acabou pra mim, não. Isso que queria, não vacila, foi mentira. E de fato várias teias. 12, ao fim eu sei quem mata. Eu já sei, e de fato causa até dó. Sei qual que é, mano, assim que é. Tome, mato homem, inocente, olha o grande ali. Olha quanto ouro, neguinho quer dinheiro. Cobriço, cobriço, vai lá atrás, é ligeiro. É doido pro real, pilantra é mato. E de fato, tanto faz, cuidado, ataco. Cê lembra do neguinho que tava ali? Larga a cerveja, hein? Aproveita e deita, preto tudo ninja. Isso tudo é vida, sei, não é bom. Respeito sua filha, não fez o mesmo. Isso que é, se julgava o bom. Mas esquece, só que não é não, não é não. Rápido, rápido, onde fuga, fuga. Sem nervoso, calminho, mais pra cá. Assim que é na calma, meu arsenal não tenho. Ibope sou um dos dinheiro bom. É normal, puta é normal. Mas se você corte estrala, é isso mesmo. O crime é assim, sem amor sobrevivo aqui. Pois é o crime, vários preta aqui está correndo. 12, várias mães chorando no dia 2 do 11. Sim, o crime é assim, então não é pra mim. Eu abandono essa porra, é o crime. Vários preta aqui está correndo. 12, várias mães chorando no dia 2 do 11. Sim, o crime é assim, então não é pra mim. Eu abandono essa porra. Olha, esquece, já faz um tempo. E não me esqueço, neguinho correndo, isso é 12. Se pra vários modó, neguinho sempre. Fico triste, esquece, esquece. Eu tenho fé, minha reza é com fé. Então desconfesso, hein? Adeus o que acontece, oh. Tenho minha fé, entende? Encontro em um só nome e assim, você sabe, oh. Quero ser, é por si só sim. Aí neguinha te passeia, mano. Se vacilou, atira. Não existe sorte, são poucos que salva, Zé. Passa bomba só número um. Muito, muito bom. Se ligar no campo, só tem sangue bom. Veloso, quentinho ali. Mesmo sem dinheiro, sem trampo, fé, tem um fino ali. O som agora é só rap do bom. Mano, já discute, campinho, vários chutes. Passa o revólver, estou de volta. É o crime, sou braço firme. Tipo comando, entende? Fita de louco, eu sei, não estou sozinho. Tem mais uns aqui, igual a mim, pois é o crime. Vários preta aqui está correndo. 12, várias mães chorando no dia 2 do 11. Sim, o crime é assim, então não é pra mim. Eu abandono essa porra, é o crime. Vários preta aqui está correndo. 12, várias mães chorando no dia 2 do 11. Sim, o crime é assim, então não é pra mim. Eu abandono essa porra. Eu rezo e digo ao cego, revelo aos que chegou também. Todas essas partes deram em morte, deram em terra. É triste, éramos 10. Nunca os mesmos, não era cada um que ia. A vela que derrete acabou. No rap é prendido, não esquece, não leva aqui na moléstia e me esquece. Agora vai, tenta sorte, tem mais, ó cara. Tem uma pá que deveria ver. Tome cuidado, miséria, horror. Só pouco sobrou, agradeça a Deus quem sou. Enfim, tudo que é bom. Vai lá, nele. Caiu um 12, um irmão de cor. É o destino, corta a corda, o que será que sobrou? Mostre-me que sobrou, a lei é rara, moro. É o destino falhando o teste, é o que sobrou. Ali o neguinho é terror. Porém aqui, mais Homero, o moleque tentou a sorte e agora acabou, pois é o crime. Vários preta aqui está correndo. 12, várias mães chorando no dia 2 do 11. Sim, o crime é assim, então não é pra mim. Eu abandono essa porra, é o crime. Vários preta aqui está correndo. 12, várias mães chorando no dia 2 do 11. Sim, o crime é assim, então não é pra mim. Eu abandono essa porra. Veloz ao final.